Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Começa agora mais uma edição de Eclipse Total, edição número 2, para 11 de maio de 2013. Eu sei que esta altura está a decorrer o grande e emocionante Futebol Clube do Porto, Benfica, mas agora também é tempo de sintonizar outras antenas, neste caso o Canal Mundo, Antena Web. E hoje vamos trazer alguns motivos de interesse nesta edição. Entrevistas duas, não vamos ser ao contrário do esperado. Aliás, a edição de hoje vai ser um bocadinho mais vazia do que nós esperávamos, porque não vamos ter nem a Helena Pereira para nos falar sobre eventos culturais, nem o Nuno Silva do projeto Molifest, do evento Molifest, mas temos o Hugo Ferreira dos Jubana. A conversa foi gravada na passada segunda-feira e vamos ter então uma entrevista com ele. Ele que nos fala, por uma parte, da banda, por outra parte, como é que chegaram até ao Molifest. Mas não vou ficar por aqui, vou também trazer novidades e vou também falar de um programa, que os ouvintes já vão ficar a saber qual é que é. Assim, o nosso programa tem motivos vários de interesse. Para já, musiquinha portuguesa para abrir. O contacto direto com os nossos artistas resulta nisto mesmo, em músicas que nós vamos trazendo aqui ao Eclipse Total, que é um espaço que também tirará proveito, aliás, para dar um destaque maior aos artistas que falam diretamente connosco, ou então às editoras que nos facultam novos trabalhos. Já lá vão as novidades, para já vou-vos trazer um tema que, enfim, que já gostaria de ter trazido aqui na semana passada, mas não foi possível. É do novo álbum do Fernando Santana, e uma vez, quando ainda fazia o programa Edição, deixei este álbum como destaque, porque de facto a parte instrumental, não é instrumental, a parte, enfim, a elaboração, a disposição dos instrumentos e da voz estava muito particular. Tinha, enfim, a forma como estava feita não é de toda mais habitual e por isso mesmo o disco se tornou original, não é? Ora, não posso evitar, é como se chama o single de lançamento, a rampa de lançamento deste trabalho do Fernando Santana, um nome a ter bem em conta na música portuguesa. Vamos ouvi-lo então com este tema, Não Posso Evitar, e depois então algumas novidades para o nosso estimado auditório. Já sei bem que te vais e não queres nem falar, e que ao menos pretendes nunca mais voltar. Vejo a vida sem saída como um barco à deriva, sem poder o amor salvar. É chegado o momento de querer se arriscar, comparar outros beijos e formas de amar. Sou humano e te entendo, não detenho os teus desejos para provar a liberdade. Sei que existe outro alguém que busca teu amor, isso é tão normal, estás em teu direito e eu não posso evitar. Por favor, não beijes como a mim, por favor, não ames nunca assim, pois eu nunca beijo como eu te beijo nesses meus tropeços por aí. Por favor, não olhes como a mim, guarda o teu carinho sempre assim. Por amor te digo, se quiseres voltar, eu estou esperando aqui. É chegado o momento de querer se arriscar, comparar outros beijos e formas de amar. Sou um homem e te entendo, não detenho os teus desejos para tocar a liberdade. Sei que existe outro alguém que busca teu amor, isso é tão normal, estás em teu direito e eu não posso evitar. Por favor, não beijes como a mim, por favor, não ames nunca assim, pois eu nunca beijo como eu te beijo nesses meus tropeços. Mas não olhes como a mim. Guarda o teu carinho sempre assim. Por amor te digo, se quiseres voltar, eu estou esperando aqui. E estamos de volta, ouvintes, para esta edição do Eclipse Total, 11 de maio de 2013. Cá estamos então e vou-vos trazer agora uma das novidades que vamos apresentar ao longo desta emissão. A novidade é... aliás, chama-se Ouvir Chopin e é a versão brasileira do tema de Gazebo chamada I Like Chopin. Esta música é trazida pelo Irã Costa. Vamos também ouvir uma outra música, nova música de Lucas e Mateus. A dupla brasileira que também está de regresso aos discos, às músicas novas. Vamos também ouvi-la logo depois da música de Irã Costa. E estas são as duas primeiras novidades que vamos aqui conferir nesta edição do nosso programa. Não esquecer que vamos ter lá mais para a frente, já daqui a um bocadinho, a entrevista com a cantora Angel. Ela que nos vai trazer dois temas para além desta entrevista e que teve então a quem eu agradeço já pelo tempo que nos dedicou. Vamos conferir então daqui a pouco esta entrevista. Para já, deixo-vos com estes dois temas. Vamos lá então, primeiro, música de Irã Costa, chamada Ouvir Chopin. Mais uma noite, mais um dia longe de você. Mais um minuto, um segundo eu querendo te ver. Mas sinto que é ilusão. Mais uma lua nas traz com ela solidão. Um turbilhão de sentimentos no meu coração. Me fazem enlouquecer. Sem você comigo vivo no sufoco. A vida não tem graça, vou sofrendo aos poucos. Seria meio que impossível tentar te esquecer. Porque eu te amo tanto. Você não pode imaginar o quanto. Eu faria qualquer coisa nesse mundo só pra ter você. Que te fizesse entender que eu te amo tanto. Você não pode imaginar o quanto. Que a minha vida faz sentido com você comigo. Eu não posso nem pensar em te perder. Te perder. Mais um dia longe de você. Mais um minuto, um segundo eu querendo te ver. Mas sinto que é ilusão. Mais uma lua nas traz com ela solidão. Um turbilhão de sentimentos no meu coração. Me faz enlouquecer. Sem você comigo vivo no sufoco. A vida não tem graça, vou sofrendo aos poucos. Seria meio que impossível tentar te esquecer. Porque eu te amo tanto. Você não pode imaginar o quanto. Eu faria qualquer coisa nesse mundo só pra ter você. Que te fizesse entender que eu te amo tanto. Você não pode imaginar o quanto. Que a minha vida faz sentido com você comigo. Eu não posso nem pensar em te perder. Te perder. Que eu te amo tanto. Você não pode imaginar o quanto. Eu faria qualquer coisa nesse mundo só pra ter você. Que te fizesse entender. Eu te amo tanto. Você não pode imaginar o quanto. Que a minha vida faz sentido com você comigo. Eu não posso nem pensar em te perder. Te perder. Depois das músicas do Lucas e Mateus e Irene Costa, não são as últimas novidades que vamos apresentar na edição de hoje do nosso programa. Até porque ainda falta também ouvir o trabalho dos Modo Mudo, um nome que também vai estar no evento Molly Fest, segunda edição, mas que não marcou presença neste nosso tempo de antena, neste nosso, aliás, eclipse total. Sabia que mais ou menos ia me enganar e de tempo de antena, mas não, isso já acabou. Eclipse total, dizia eu. Ora, então contava-vos precisamente isto, de que no Eclipse Total vamos ter daqui a pouco mais novidades, mas por agora, Minha Alma Doce Abrigo, a música da cantora Angel, que é a entrevistada de hoje do Eclipse Total para o canal 1 da Rádio Antena Web. Ela conversou connosco já há algum tempo, é um facto, ainda em Abril, conversou connosco e deu-nos então cerca de 20 minutos de entrevista. Vamos então conferir esta entrevista de veras interessante com uma cantora que no programa musical, no programa da música popular portuguesa, é uma referência, ou na música ligeira portuguesa, se preferir, é uma referência. E ao ouvir as primeiras palavras, digamos assim, os primeiros versos cantados pela cantora Angel, vai perceber o porquê que eu digo isto com esta confiança, porque de facto, e não é por acaso que está aqui hoje, digamos assim, connosco, a cantora Angel tem uma voz e uma qualidade interpretativa que de facto chamam mesmo a atenção. Sem mais delongas, Minha Alma Doce Abrigo, a música que vai anteceder esta entrevista com a cantora Angel, a partir de agora no Eclipse Total. Da cantora Angel. Uma reação muito interessante do nosso público fez com que hoje se juntasse a nós a esta edição do Eclipse Total aqui no Canal 1. A música é o tema que mais tem passado nas rádios em geral e eu hoje estou então à conversa com a cantora Angel para conhecermos um bocadinho mais sobre esta artista. Olá Angel, muito boa tarde. Olá, boa tarde, como está e todos os ouvintes? Por aqui tudo ótimo, nesta era de mudanças, ainda muita agitação, mas tudo ótimo. Angel, como é que tudo, antes de mais, como é que tudo começou, como é que surgiu a música para a Angel e a Angel para a música? Bem, é assim, começou um pouco como começa normalmente todos os artistas, por brincadeira. Comecei a cantar com os amigos, na escola cantava para os meus colegas. Cheguei a fazer inclusive um trabalho para a escola em que cantei e pronto, para a família. Participava também em karaokes, ficando em primeiro lugar em alguns karaokes e pronto, as pessoas admiravam a minha voz e eu pronto, olha, comecei a pensar, será que realmente tenho jeito para cantar? E pronto, uma vez nas festas da minha aldeia, no Alentejo, sou alentejana, pedi se poderia cantar alguns temas. Aceitaram e a partir daí, olha, começaram a surgir convites e foi assim, comecei a cantar. Isto tudo há mais ou menos quanto tempo? Bem, é assim, a sério foi em 2004. Já foi há algum tempo. Já há 9 anos. Já foi. E pronto, foi. Nunca pensei ser possível chegar onde cheguei e espero chegar mais longe. Pelo menos é esse o objetivo de todos os cantores, é chegar mais longe. E pronto, nunca pensei, porque eu venho de uma família humilde e pobre e realmente nunca pensei chegar onde cheguei e gravar um CD. Não me passava realmente pela cabeça, mas Deus proporcionou-me isso e eu agradeço. Entre, portanto, aquele momento em que decide, vou mesmo tentar seguir por esta via, e até o momento em que surge, portanto, para gravar o disco, o que é que acontece? Demora muito? É difícil? Qual é que é o percurso? Bem, é assim, para uma pessoa que vem de famílias pobres, não é? Como eu não tenho vergonha nenhuma em dizer, não é? Uhum. É um pouco difícil, aliás, é difícil, porque as pessoas não têm noção de quanto custa gravar um disco. Para quem não tem possibilidades, não é? Torna-se um pouco difícil. Mas pronto, as coisas têm que se fazer a seu tempo. Assim, eu comecei em 2004 e só gravei o CD. Peço desculpa. Só gravei o CD em 2007. Ainda vou um tempinho. Às vezes demora mais, outras vezes demora menos, mas tudo a seu tempo. Temos que fazer as coisas tudo a seu tempo. Nada de pressas. E sempre para os outros, que isto, o mundo chega para todos. E pronto, penso que é isso. Só para os ouvintes terem uma ideia, e agora vou falar um bocadinho na minha parte pessoal, é apenas uma parte. Há 10 anos eu tentei enverdar pelo caminho da música. E falei com uma editora de Paredes, ou seja, não é a maior cidade portuguesa, nem está perto disso, embora fique perto do Porto, mas não é a maior cidade portuguesa. E na altura, para gravar, isto só para terem uma ideia, só para gravar 8 músicas tocadas em órgão, ficavam-me por 400 euros. Para os ouvintes terem uma ideia de que às vezes pode ser realmente muito difícil, e como é lógico, o caminho da música ainda hoje não foi uma alternativa, porque cá está, é isso que refere. Para quem não tem grandes possibilidades, e que para quem tem que primeiro mostrar aquilo que vale para depois nos darem crédito, claro, isto só mesmo para terem uma ideia, daí o parênteses, só mesmo para terem uma ideia de quanto às vezes, eu nem imagino como é que sejam as coisas agora, mas há 10 anos estavam assim, não é? Pois é, assim, eu não vou falar em valores, claro. Não é? Mas foi muito mais, até porque pronto, este é um CD com 11 temas, mas pronto, é assim, eu compreendo que e por trás de tudo há muito trabalho, tanto a parte da editora, dos produtores, tem imenso trabalho, porque o CD, as letras e as músicas não foram feitas por mim, foi da autoria do Elton Ribeiro e do Rogério Caixinha, do Capoeira Studios, pois leva aqueles instrumentos todos, isso claro. Leva muito dinheiro, não é? Eles têm muito trabalho com isso. E além disso, conto com a presença de duas cantoras que eu gosto imenso, que é a Ana Rita e a Susana Cragosa. E tudo isso, para além da gente pensar que seja caro, por um lado é. Se formos ver, por um lado é, mas por outro não. Porque eles também têm o seu trabalho, o seu valor, e sem eles nós também não somos nada, não é? Exato, mas isto foi só mesmo só para dar um parênteses, de como há 10 anos atrás os preços eram altos comparativamente com hoje, imagino, eu nem faço ideia de quanto é que hoje está, mas também é relevante, o meu trajeto também já é outro, e também para o caso aqui não importam agora, valores. Agora penso que o mínimo são 500 euros cada música, no mínimo. Pronto, então está. É que as pessoas não têm a noção, às vezes as pessoas não têm a noção dos valores. É. Mas pronto, e então surgiu o disco, voltando ao percurso da Angel, surgiu o disco em 2007. Qual é que foi a adesão do público? Eu vou-me dando conta de que a adesão começou, não sei se serei errado ou não, mas a adesão terá sido mais nos últimos 3 anos, não? Ou inicialmente houve uma adesão maior do que esta, atualmente? Não, é assim, o CD quando surgiu teve uma grande adesão, não é? Mas como eu também não fiz. Pronto, como sou muito novata nestas coisas, também não fiz a promoção que devia. E só agora, recentemente, é que estou a fazer mais divulgação do meu trabalho. Infelizmente, só ainda tenho um, porque, pronto, ainda para mais estamos em época de crise. E como já falámos atrás, pronto, gravar um CD não é assim tão barato, não é? Quanto isso. Mas agora com a internet, o Facebook, é tudo muito mais fácil, não é? As pessoas vão partilhando e penso que, pronto, ultimamente têm tido muito mais. Porque isto da internet é muito bom, porque divulga muito, mesmo lá para fora, Inclusive eu já tenho alguns convites lá para fora, que era o meu sonho, infelizmente ainda não tinha ido cantar lá fora para as comunidades, e este ano já tenho alguns convites, e o que me deixa muito feliz, claro. Por acaso eu queria perguntar se já tinha tido alguma vez a oportunidade de visitar as comunidades portuguesas, por exemplo, noutros países, mas pelo que já me vai dizendo, ainda não tinha tido essa oportunidade, não é? Não, ainda não. Isso era um dos meus sonhos, porque, pronto, nós gostamos sempre de mostrar o nosso trabalho em todo lado, e principalmente também nas comunidades, não é? Onde nós temos, eu, pronto, falo por mim, tenho familiares na Bélgica, e seria, pronto, por acaso o convite não foi para lá, mas eu adorava muito ir lá, para já para matar saudades da minha família, que já há algum tempo não vejo. E é sempre muito bom, tanto para eles que veem os cantores da terra deles, não é? Como para nós, tanto amigos como familiares, é muito bom. E espero que tudo corra bem, não é? Pelo menos vou fazer por isso. Exato. E há já aquela ideia do, bom, vou pensar num segundo trabalho, para já ainda é muito cedo. Já pensei nisso, até porque nós quando gravamos um CD queremos logo outro, porque é uma coisa tão boa, pelo menos eu falo por mim, eu quando ouvi pela primeira vez os temas, eu não acreditei, eu pensei, isto realmente é meu, não acreditei, mas claro que a gente pensa logo em gravar outro CD, mas pronto, é um pouco difícil ainda para mais, pronto, eu não tenho editora. Isto é um CD sem editora. Fui à televisão para ver se arranjava alguma editora, mas isto está difícil. Normalmente precisa-se muito de dinheiro e cunhas e pronto. Tenho que esperar mais um bocadinho para ver se alguém me dá valor, um bocadinho mais, pelo menos. Exato. A Angela falou na internet, e há uma pergunta que eu já fiz a alguns artistas, não a todos, porque nem enfim, o tema da internet não chega a todos, não vamos falando a todos, mas aconteceu assim. O que é que a Angela, se tem alguma opinião sobre isto? Qual é que é a opinião da Angela sobre, pronto, no fundo sobre a internet em geral, porque como é lógico, tudo o que tem um lado bom também tem um lado mau, né? Para alguns artistas pode ser mais mau do que bom. Embora duvido, mas pronto, é a minha opinião pessoal. Mas para alguns artistas pode ser mais mau do que bom, para outros mais bom do que mau, a partilha de músicas, ou até de álbuns completos. Acha que isso pode promover os artistas diferentes e que no fundo vendam mais álbuns, ou acaba por ser mais prejudicial do que benéfico? Pois, isto é uma questão que eu não lhe sei responder, porque isso é proibido, não é? Pronto, é crime. Mas, por outro lado, pronto, há tanta gente que faz partilhas e, se formos a ver, é como eu estava a dizer há pouco, nós a partilhar, estamos a divulgar o nosso trabalho, estamos a promover e graças a isso, pronto, há mais espetáculos, há mais divulgação nas rádios e é como digo, eu sinceramente já fui de uma opinião e agora sou de outra. Eu, sinceramente, olha, deixou-me sem palavras. Porque por um lado é bom. É bom porque nós chegamos a um meio mais distante, mas por outro lado, pronto, estamos a deixar de vender CDs. Mas só é por isso é que existem também os concertos, não é? Porque nós em espetáculos costumamos também vender CDs, para quem estiver interessado. Exato. A um preço muito mais barato e pronto. É como digo, olha. Por um lado é bom, por outro lado é mau, apesar de ser proibido, mas uhum. Penso que toda a gente o faz, não é? Eu acho que se fosse um crime que se fosse levar em conta, eu acho que cerca de 90, 95% dos portugueses neste momento seriam considerados criminosos, digo eu. Exato. Mas pronto, olha, é assim, não podemos agradar a toda a gente, não é? Exato. Pois é. E como tudo, tem sempre coisas boas e coisas más. Nada tem apenas prós, nem nada tem apenas contras, não é? Mas claro. Eu há uns tempos, e só fazendo aqui mais uma parte, numa das entrevistas para o Ainda Tempo de Antena, falava com o nome da música portuguesa, que não vou citar como é lógico, mas falava com o nome da música portuguesa que me dizia algo como eu sou contra os downloads na internet, embora é curioso que este ano foi o ano em que eu vendi mais discos e menos promoção fiz no meu trabalho. Mas Sim, sim. Não... Acontece, mas eu penso que se nós divulgarmos, né, por exemplo, na internet, há muito mais divulgação, não é? Claro, como é lógico, porque um vai passando ao outro e assim divulga-se mais. Claro que as vendas poderão não ser muito, muito maiores, mas penso que também não há assim muito, muita perda nisso. Também depende muito... Mas não está, só opiniões, não é? Exato. Assim, também depende muito da mecânica do artista. E é uma pergunta que eu nunca tinha feito. E nunca me tinha ocorrido, se bem que faz todo sentido. A Angela considera-se mais uma artista de estúdio ou uma artista de palco? Ou seja, é mais do género de pessoas, de artistas que gosta de gravar discos e digamos que aquela parte de concerto gera uma pressão demasiada que seja desagradável, ou o palco supera-se às sensações que transmitem a gravação do CD? É muito bom estar em estúdio. Apesar dos nervos, eu sou uma pessoa, pronto, um pouco ansiosa, nervosa, mas eu penso que estar em palco é muito melhor, na minha opinião, porque apesar dos nervos ao princípio, depois tudo passa, porque sentir o público é muito bom. É uma alegria que eu nem sei explicar. É muito bom mesmo. Se bem que eu gosto muito de estar em estúdio. Ver como é que está a ficar o trabalho, a evolução do trabalho e o companheirismo também das pessoas, dos músicos, mas estar em palco realmente é uma coisa, é uma adrenalina enorme. Exato. Estar a ver as pessoas a cantarem connosco, a baterem palmas, é muito bom. Eu faço esta pergunta, e para quem às vezes pode estar a ouvir e a pensar que não tem muito sentido, há dois exemplos, um mais antigo e outro mais recente, de nomes estrangeiros, todavia. Há os ABBA e a Annie. A Annie que já deu um concerto para o Papa João Paulo II, mas que prefere ficar apenas no estúdio. E os ABBA que rejeitaram a maior parte dos convites de espetáculo que tiveram, porque não gostavam muito de dar espetáculos, gostavam mais de gravar discos. Daí a pergunta, daí faz sentido, porque haverá outros artistas que terão uma postura diferente, nem boa nem má, cada um tem a sua postura, mas é apenas mais uma pergunta, mais uma curiosidade, não é? Esta, se seria mais uma artista de estúdio ou uma artista de palco, porque é lógico, haverá quem tem posturas distintas uns dos outros, não é? O que é que seria de Amarelo Sousa que gostássemos de ouvir, não é? Claro, isso depende da pessoa. Eu estou sempre nervosa, sempre, quer em estúdio, quer em palco, estou sempre nervosa. Por mais anos que passem, acho que vou ser sempre assim. Mas depois tudo corre bem. Umas vezes um bocadinho melhor, não é? Outras piores, mas a gente também não está sempre bem na altura, não é? Mas é assim. Angel, essa entrevista, nós estamos a gravá-la no dia 16 de Abril, mas ela sai para o ar no dia 11 de Maio. Ou seja, a partir deste dia 11 de Maio, que espetáculos é que Angel já tem marcados para quem queira eventualmente acompanhar o percurso de Angel, para quem queira assistir a um espetáculo seu? Onde é que vai estar nos próximos tempos? Isto a partir do dia 11 de Maio. Exato. É assim, eu peço-me essa desculpa porque eu não tenho aqui a agenda e não sei de cor. No entanto, quem quiser depois ver no meu site, que é o www.angelonline.com.sap.pt, vai ser brevemente atualizado. No entanto, poderão achar-me no Facebook como Angel Cantora. E aí, pronto, direi mesmo as datas em que vou atuar. No entanto, só lhe posso dizer é que tenho para, eu não sei dizer, vai ser dia 29 de junho, que vou estar para os lados de Santarém. Tenho também convite para a Suíça. De que me lembre, não lhe consigo estar a dizer agora, mas tenho ainda alguns. Agora no verão, os artistas normalmente têm mais espetáculos. Mas não sei dizer assim agora ao certo. Mas pronto, quem quiser pode visitar o Facebook, por exemplo, e pronto, eu meto lá tudo, onde vou. Até os de solidariedade, que também é preciso. Exato. Pronto. Portanto, quem quiser já sabe aqui dois pontos onde encontrar a Angel, ou seja, angelonline.com.sap.pt e também, portanto, o Facebook, Facebook não é .com/angelacantora, mas basta pesquisarem por Angela Cantora que vão certamente encontrar. Exato. E tem também nos Açores, em São Miguel, mas realmente, pronto, as datas eu não lhe sei dizer, porque isto às vezes são, pronto, não são muitos espetáculos, não é? porque isto estamos em crise. Exato. Mas pronto, vou tendo alguns e com o passar do tempo, pronto, surgem sempre, às vezes até à própria da hora. Mas pronto, basta pesquisar por Angel Cantor no Facebook. E quem quiser conhecer melhor o meu trabalho, também pode ir ao YouTube. Basta pesquisar por promoção Angel e aparecem lá os meus temas. E nós vamos escutar mais um. Um tema para fechar esta entrevista e que se chama Beijos de Amor e Paixão, que foi o tema que teve assim uma reação mais interessante por parte do nosso auditório, e foi também o tema que deu início, digamos assim, à passagem de músicas da cantora Angel aqui na Rádio Inturável, e neste caso foi no De Par em Par no Canal 2. Angel, eu quero sinceramente agradecer-lhe pelo tempo que nos dedicou, pelo tempo que esteve connosco neste eclipse total, partilhando connosco este seu percurso artístico, e quero sinceramente desejar-lhe as maiores felicidades para, enfim, para toda esta carreira, e que dias melhores, tanto, enfim, a crise pode ajudar quando terminar, não é? Mas que dias melhores e que dias mais ativos surjam, e porque não também, e esperemos que sim, um segundo e terceiro discos e outros mais, enfim, tantos quantos possíveis, da Angel. Eu espero que sim, né? Oxalá que sim. Eu agradeço também pela entrevista e pronto, desejo-vos muito sucesso para a rádio, e que as pessoas pronto, gostem, e espero conhecer um dia toda a gente daí, da rádio. E um beijinho para todos, e nunca desistam dos vossos sonhos, porque foi assim que eu consegui e hei de continuar a conseguir, é lutando pelos nossos sonhos. Um beijinho para todos e obrigada pela entrevista. Muito obrigada. Vou pedir a Angel que nos ligue. Vamos seguir então com a música. Chama-se, como disse, Beijos de Amor e Paixão. É um dos temas da cantora Angel e que faz parte então deste álbum de 2007. E depois nós vamos voltar para mais Eclipse Total, porque ainda não é o final desta edição. Ainda há muito para ouvir nesta edição número 2 do programa Eclipse Total. Mas para já é mesmo tempo de ficarmos com a música que dá pelo nome de Beijos de Amor e Paixão. A intérprete foi aquela que acabou de conversar connosco, a cantora Angel. Até já. Eu quero ficar contigo. ouvintes, já cá estamos então depois desta entrevista com a cantora Angela, quem mais uma vez agradeço o tempo que nos dedicou. E agora preparem-se porque vem aí uma sequência de 4 novidades, nem mais nem menos. 4 músicas novas que chegaram à Antena Web, neste caso, nas últimas 2 semanas, porque na passada semana foi a reposição ou a trazer as entrevistas que deveriam ter ido para o ar no dia 28 de dezembro, excetuando, claro, a entrevista dada ou concebida pelo Joe Rodrigues, mas, enfim, tirando as restantes 4 entrevistas, eram sem dúvida entrevistas que deveriam ir para o ar, então, já é ou ainda no ano passado, mas, enfim, esta vez já é diferente. Vamos agora trazer aqui uma sequência de 4 novidades, coisas que chegaram aqui à Rádio Internet nas últimas 2 semanas, como disse. Ora, algumas delas hoje. Vamos lá então às novidades. Começamos pelo tema que chegou hoje, precisamente. Chama-se Fado do Contra. A intérprete é a conhecidíssima fadista Cuca Roseta. Ela vai trazer este tema, que foi então lançado já no ano de 2013, e vamos ainda ficar com um outro tema que vai fazendo com que o estilo vá mudando progressivamente. Chama-se Altar Particular. Cátia Freitas, conhece? Pois, se não conhece, convido de facto a conhecer, porque vale a pena. A voz, a sonoridade, faz lembrar uma outra artista que também vai tocar aqui, que tem um tema novo. Chama-se Monseis. Estou a falar de Luísa Sobral. Para fechar, Ray D, música dos Azeitonas. É um novo trabalho também desta banda de Miguel Araújo. Vamos ficar com estes 4 temas. São 4 novidades assim de rajada na nossa edição número 2 da Eclipse Total para 11 de maio de 2013. E daqui a um bocadinho, a entrevista com Hugo Ferreira dos Jubana, um dos alguns nomes que vão estar no evento do Malifest, segunda edição, então a realizar em Aveiro já no próximo dia 19 de maio. Recordo já agora, ou informo já agora, o horário. Eles vão falar nisto precisamente mais para frente, mas eu já vou referindo para quem ainda não sabe. Os de Jubana vão estar perto da Praça do Peixe a partir das 3 da tarde no próximo domingo, dia 19 de maio. Mas ele, Hugo Ferreira, vai falar daqui a pouco sobre isso. Para já, vem aí a primeira novidade. Atenção, senhoras e senhores, o fado agora tem a palavra. A fadista, que Cuca Roseta, tem a voz. Sobre a tristeza, o paz ou ânsia, ela é do contra, ou ironia, ou uma afronta. Ele é mistério, ele balança entre o etéreo e a lembrança. Se é português, fala de dor, mas quem o fez, fê-lo de amor. Quem o fez, fê-lo de amor. Se é português, fala de dor, mas quem o fez, fê-lo de amor. Mom says it's cold outside, and she's worried, waiting at home. Dad says it's dark outside, you shouldn't be there on our own. 'Cause the mystery's in the wonders of the

que eu chamo de amor. Estou com tudo a flutuar no rio e esperando a resposta. Smartphone, synchronize, mic rec, hypnotize. Download, download, cha cha cha cha, já te chamo. Cá te espero que eu te quero e quero bem, quero bem. Liga a ficha e fecha a porta, nada mais importa agora. Quem vem lá, quem vem lá, mando logo porta fora. Mãe já vê, pai já vê, que isto já sincronizou. E que música era aquela que ainda agora deu no meu? E que música era aquela que ainda agora deu? Radio acabou de dar no meu radio. E se não me engano, era estéreo. Ouvi eu lá no meu radio. Smart as iOS, sai daqui, desaparece. Estamos de regresso depois de 4 novidades. Que grandes novidades estas, não é? Desta última, o altar particular, aliás, os Azeitonas com Ray Deep, desculpa, o altar particular da Cátia Freitas foi antes. Pois é, ora, e de regresso então para agora mais uma entrevista, mais um momento de conversa com Hugo Ferreira. Ele vai-nos contar um bocadinho sobre o projeto de Jubana, como é que surgiu, porque é mais antigo do que aquilo que vai aparentar, em termos musicais, já vocês já vão ouvir um tema, mas sem dúvida que o projeto tem mais tempo. Agora, como é lógico, tudo o que é, ou tudo quanto tempo tem, tem também a sua história. e os de Jubana não são a exceção à regra. Também têm a sua história. E por isso o Ferreira tem também coisas interessantes, digo eu, para nos contar. Fica o convite, fique por aí desse lado, porque vamos agora exibir, para além do tema que já vou dizer qual é que é, a entrevista com o Hugo Ferreira, vocalista e guitarrista dos Jubana. Antes vamos ficar com a música de abertura desta mesma entrevista e chama-se Gorila. Não foi por acaso? A música dá nome ao EP de 6 temas do projeto de Jubana. E agora sim, então, a entrevista com Hugo Ferreira. Antes, ou seja, já de seguida, nos próximos 4, 3, 2 segundos, Jubana com Gorila. Ouvintes, boa noite novamente, estamos de regresso a esta edição do Eclipse Total, aqui no canal 1 da Rádio Antena Web. Agora, já poderão perceber pelo som, é diferente. Pois é, porque estou ao Skype com Hugo Ferreira, um dos integrantes de um dos nomes que vai fazer parte do Molly Fest, o evento que traz música à cidade de Aveiro e que neste ano se vai realizar no próximo dia 19. Ora, esta edição está aí para o dia 11 de maio, faltam essencialmente 8 dias, e as Jubana são então um dos nomes que vai fazer parte deste projeto. Tenho então comigo ao Skype Hugo Ferreira, a quem desde já aproveito para dar uma boa noite. Olá, Hugo, boa noite. Olá, boa noite, Carlos. Tudo bem? Tudo ótimo. Hugo, quem é que são os Giovanna? Como é que surgiram? Conte-nos um bocadinho sobre o projeto. Então, os Giovanna são, antes de mais, amigos. O núcleo duro, longa data. Já nos conhecemos há 20 anos. Começamos a tocar juntos, eu e mais dois colegas, dois amigos, desde 96. Depois, entretanto, fomos viver para fora do país e eles casaram e tiveram filhos e o projeto teve interrompido quase uma década. E em 2009 recomeçamos, trouxemos mais um amigo e daí para cá tem sido sempre a somar amigos na banda. Então já somos sete. Sete amigos, que tenha, eu diria assim, tenha o despretensiosismo de fazerem música só porque gostam e podem, como hobby, de serem livres de tocar o que querem, e sobretudo de passarem um bom bocado e tentar proporcionar a quem está nos nossos concertos e quem nos ouve também um bom pedaço de tempo. Já agora, só para que os ouvintes fiquem informados, quais é que são os outros nomes da banda? Ou seja, Hugo Ferreira? Eu não sei se me lembro do nome de todos, mas... Então, sou eu toco guitarra e canto. Depois temos o Filó, que é o baixista, e também costuma compor comigo. Temos o Leites, na bateria. Temos o Peixe e o Gabriel no trompete. Temos o Paulo nas teclas e, finalmente, temos o Billy Corgan na segunda guitarra. Os sete nomes que compõem este projeto, que têm uma sonoridade singular. Eu nem sabem como é que é caracterizar o grupo, em termos, ou seja, categorizar em termos de género musical, porque são, pelo menos daquilo que eu tenho ouvido, tanto a quanto inovadores, talvez por isso mesmo, porque, como referiu, fazem música, portanto, porque gostem, portanto, estão libertos da parte comercial, quase que obrigatória. Ou seja, se conseguirem juntar essa parte comercial, ótimo. Agora, fico com essa ideia, ao ouvir, sinto de certa parte uma certa descontração, uma curiosa descontração nos temas. É isso que se passa quando gravam? É, Quanto à música, olha, eu tenho vários títulos. Eu tiro-os assim para o ar, para ver se algum cola. Mas rock, reggae, ska rock. Né? Porque, no fundo, somos sete, somos muitos. Ouvimos coisas diferentes. Eu ouço mais... Sou eclético, mas pronto, ouço mais rock alternativo. Depois temos outro colega ouve mais ska. Outro ouve mais... metal, depois outro mais aquilo, e depois o resultado acaba por ter influências de todos estes de todas estas veias diferentes, mas não consigo colar a nossa música a nenhuma em particular, e além disso é cantada em português, e pronto, se vocês estão a ouvir a minha voz, tenho o sotaque do Porto, não é? Acabam por soar diferente, não é? No fundo. Só o facto de ser cantado em português já é quase que um, não direi um género, mas já só por si, já quase que chama a atenção, porque geralmente estes géneros, quer o rock, quer o reggae, assim, grosso modo, estão... Em Portugal não há uma grande exploração do idioma português nestes géneros. Portanto, mesmo quem canta muitas vezes canta em inglês, é verdade. Não vai muito pelo português logo ao princípio, e acaba por ser só por aí já uma diferença, não é? É verdade, Carlos. E eu, no início, olha, para te ser honesto, na primeira fase da banda, que acabou em 2001, éramos só três, nós cantávamos em inglês. E o principal motivo era... as letras eram muito pessoais e eu, como cantava em inglês, e na altura tocávamos mais punk ska, cantava muito depressa e ninguém entendia. Então era uma forma de me proteger até... só que, pronto, um bocado mais maturidade, eu decidi assumir aquilo que canto, e então começámos a cantar em português, naturalmente, mas foi um processo muito natural. E agora não pode ser de outra maneira que não em português. Uhum. E os Giovanna, neste regresso, já lançaram um EP. Já. Como é que foi o lançamento? Como é que correu? Como é que tem sido a aceitação do público que tem contactado convosco? Como é que tem sido? Olha, gravamos em 2010, portanto, final de 2010, já lá vem algum tempo. A gravação foi, correu bem, ficamos, enfim, 80% satisfeitos, não gostamos depois da masterização, mas pronto, é o que é. E na altura éramos só 4 elementos, portanto faltavam os trompetes e as teclas, logo a sonoridade há 3 anos atrás, que vocês já ouviram no tema anterior, antes de começarmos a conversa, já é um pouco diferente da atual. Agora eu diria que é um pouco mais acessível, não propositadamente, mas enfim, com os trompetes e as teclas a música fica mais cheia, mas também mais acessível, mais melódica. E a aceitação foi boa, demos muitos concertos em 2011 e 2012, portanto andamos a divulgar o álbum. Nós sabemos que a nossa música não é, eu vou dizer-lhe assim, instantânea, ou seja, tu, pá, precisas de insistir 2, 3 vezes e ouvir as músicas até que elas te entrem no ouvido, mas esse é o preço a pagar por teres alguma pretensão de fazeres algo ligeiramente diferente, vá, vamos chamar-lhe assim. É aquela máxima do primeiro estranha-se, depois entranha-se, não é? Já é? Um dizia o bocado por aí. Fernando Pessoa, não é? E então, sim, eu sou um nerd dos livros. Opá, pronto, os concertos correram muito bem. Nós achamos que somos melhores ao vivo, conseguimos fazer a festa e porque gostamos de estar juntos e esse é o primeiro passo para depois as coisas correrem bem ao vivo. De então para cá, temos estado a compor temas novos e pretendemos gravar, opa, em junho ou julho, gravar mais um EP. São os planos. Antes de passar ao evento especificamente, ao Malifest, a minha outra pergunta que é: quando vocês lançam EPs, eles vão, portanto, enfim, são. Como é que as pessoas que encontram os vossos EPs, ou seja, como é que podem encontrá-los? Como é que podem adquiri-los? Enfim, como é que se faz este processo de venda, dos vossos trabalhos? Olha, a melhor forma de vendermos, sem dúvida, é tocarmos ao vivo. Tu tocas ao vivo, tens a tua bancada para vender CDs e no final do concerto, geralmente, consegues vender, bom, dependendo do sítio, dependendo do local, dependendo se correu melhor ou pior, consegues vender os teus CDs e, enfim, espalhar a palavra. A segunda melhor forma é vendê-los aos amigos dos amigos, aos amigos dos amigos dos amigos, e assim vais espalhando a palavra. Isto porque, pá, nós, lá está, como disse há pouco, somos amigos e isto, opá, hoje em dia trabalhamos todos, portanto é um hobby assumido, tocarmos, e é um equilíbrio muito difícil, sabes? Conseguir manter a banda durante tantos anos é um equilíbrio muito difícil, e nós sabemos que neste momento estamos bem. Francamente, claro que queremos tocar mais ao vivo e queremos que mais gente ouça a banda, isso é inegável, mas nós também sabemos que se calhar mais tempo para a banda nesta fase ia implicar se calhar não andarmos para a frente, até. Então decidimos ser nós a vender os CDs, a controlarmos o processo e, para te ser franco, nem procuramos editora. Ou seja, a questão do passar do hobby ao profissional, neste momento, está fora de questão da vossa parte, certo? Olha, está porque A vida não está para isso também, não é? a vida não está para isso. Eu acho que, felizmente, todos, melhor ou pior, temos alguma, entre aspas, carreira. opa, não é? Se está a funcionar bem, para que é que vamos estragar? Não. Estamos felizes, estamos satisfeitos com o nosso lado profissional, estamos satisfeitos com a independência que podemos ter, o facto de estarmos juntos, teremos, sabes, não há dinheiro, não é? Não haver dinheiro tem aquela coisa espetacular que ninguém se chateia por dinheiro. É mesmo isso. Aqui na rádio funciona precisamente da mesma maneira, por isso é que eu manifestei desta forma, porque realmente aqui na rádio não há qualquer tipo de situação económica, nunca tivemos que despedir ninguém, nunca houve rescisões de contratos, nunca houve cumprir prazos monetários para. É, eu consigo perceber perfeitamente isso. E há quanto tempo estás no ar? Já estamos no ar já há 3 anos e 3 anos. alguma coisa, fez no dia 4 de janeiro de 2013, 3 anos. Olha, E assinalamos o nosso terceiro aniversário. espetacular. Agora imagina, pá, que chegava aí uma rádio mainstream e oferecia-vos contratos e dinheiro e agora passam isto e depois ponho, não é, a nossa playlist. Já tivemos propostas e a resposta foi não. Precisamente por esse motivo, porque a partir daí íamos ter essa questão do dinheiro toda em cima da mesa e ela teria que ser forçadamente prioritária, porque estar no zero não é mau, mas voltar ao zero é muito mau. Portanto, é... Mas pronto. Entretanto, há uma... Há um projeto, há um evento que vai, neste caso, para a sua segunda edição apenas, que é o evento Molifest, que vai realizar-se no próximo dia 19 de maio, na cidade de Aveiro. Eu não especifico locais, porque é mesmo assim. Na cidade de Aveiro. São vários pontos. Os Giovanna vão estar presentes e a minha pergunta é: como é que chegaram ao evento Molifest? Neste caso, há uma espécie de regra, digamos assim, que é pelo menos a maior parte dos membros tem que ser do Distrito de Aveiro. Como é que... Enfim, uma semi-regra, vou chamar assim, é um incentivo, digamos assim. Como é que os Giovanna chegaram até ao Molifest, ou o Molifest aos Giovanna? E como é que vai ser a vossa atuação, se já há planos, se já há uma previsão do horário, etc, local? Coisas que vão acontecer, ou seja, os Giovanna para o Molifest, como é que estão? Então, nós chegamos, opá, um pouco por acaso, fomos convidados para o evento. A história também é rápida de contar, o nosso guitarrista, o Billy, trabalha na Universidade de Aveiro. E, enfim, conhece uma pessoa que é organizadora do evento. Ela não sabia que ele tinha uma banda, que nós tínhamos uma banda, e ele não sabia que ela organizava eventos. Falaram, perceberam, e ele disse: epá, quando tiveres uma vaga, põe-nos a tocar. Ela já não tinha, o cartaz do Molifest estava encerrado, ela: ai, chatice, já vai tarde. Mas depois alguém desistiu, não sei quem, mas olha, muito obrigado. E então chegou a oportunidade, a oportunidade de tocarmos. O concerto era suposto ser acústico, porque esse artista ia tocar em formato acústico. Nós vamos transformar aquilo em elétrico, vamos levar nós as colunas e o sistema de som e a mesa, não tem problema nenhum. Então, vamos tocar na rua. Eu posso dizer a que horas? Uhum, e onde? Claro, claro. Pronto. 3 da tarde. A praça... Epá, agora a praça... 19 de julho, será? 24 de julho? Não sei. Mas fica perto da Praça do Peixe, quem conhece Aveiro. E nós vamos fazer muito barulho. Portanto, vai ser fácil chegar lá. Também ali à beira da Praça do Peixe, duvido que haja muita gente que desconheça. Exatamente. Então, 3 da tarde, 7 pessoas. O nosso guitarrista, o segundo guitarrista, o Billy, vem de Istambul. Vai chegar mesmo à hora do concerto. Nós vamos proletar um bocado o início para ele chegar mesmo à hora. Espero que não esteja ninguém da organização a ouvir isto. Nós vamos estar naquela... Epá, a simular problemas técnicos até o tipo chegar. Nós ainda vamos conversar com o Nuno Silva. É? É. Estou a brincar, Nuno. Não é nada disso. Nunca tocamos ao vivo na rua como banda. Portanto, eu já toquei na rua, mas... sozinho e com amigos. Vai ser uma experiência diferente. Nós adoramos, portanto, tocar para pessoas. Apareçam, vão se divertir, eu prometo, e vão ouvir também música diferente, feita em português. E que mais? Ah, e temos trompetes. Pronto. Só uma pergunta agora a título de curiosidade. Há pouco, quando falou na pessoa que estava na organização do evento, seria a Patrícia Monteiro? Epá, não sei. Eu pergunto com este à vontade e com nomes e tudo, porque a Patrícia Monteiro está pela segunda vez na organização do evento e até maio do ano passado ela foi locutora na Rádio Antena Web às sextas-feiras, sempre no mesmo horário, durante 2 anos. Não foi assim tão pouco tempo quanto isso, durante 2 anos. Foi aqui locutora aqui da Rádio Antena Web. De forma que nós, quando conversamos com ela na semana passada, no ano passado, aliás, foi muito curioso. Porque, quer dizer, de repente estava de lado de lá e eu de lado de cá, quando durante 2 anos foi um processo natural, enfim, duas vozes da rádio aqui na Antena Web. Aí estar a perguntar com o nome e tudo. Que feliz. Opa, se ela trabalha na Universidade de Aveiro, foi de certeza, não é? trabalhar não sei, que estudou lá. Investigadora. Porque fomos colegas da universidade, portanto, isto no mundo é mais, às vezes é mais pequeno do que aquilo que parece. Mas uma vez que fomos colegas da universidade, pronto, ela estudou lá de certeza. Portanto, se trabalhar lá ou não, isso já é algo que me ultrapassa em termos de conhecimento. Mas pronto, nós já vimos aqui o tema Parido, faixa número 2 deste EP composto por 6 temas. E agora vamos ouvir um outro tema. Fugiu-me aqui a lista da minha frente. Gorila. Vou pedir, exatamente, que é o nome do EP também. Que é o nome do EP. É. E vamos então ouvir este tema dos Jubana. Quero convidar os nossos ouvintes a continuar connosco. Vou pedir ao Hugo que não desligue e quero também convidar então os nossos ouvintes a estar connosco daqui um bocadinho, depois da música Gorila, faixa de título, portanto dá nome ao EP. Tema dos Jubana que, recordemos, vão estar então no próximo dia 19 de maio, ou seja, de amanhã a 8 dias, vão estar junto, ou seja, numa praça, perto da Praça do Peixe, por volta das 15 horas, a atuar então ao ar livre, na cidade de Aveiro, naquilo que é a concretização da segunda edição do evento Molifest. Vamos ouvir então Gorila, eu volto aqui um bocadinho para mais Eclipse Total, já sabem. Como já disse ainda aqui há um bocadinho, ainda vamos conversar com Nuno Silva, um dos outros organizadores do evento, e também vou contar mais sobre isso daqui a pouco, porque vamos continuar a acompanhar durante as próximas 2 semanas, e ouviu bem, durante as próximas 2 semanas, este evento. Para já então, vamos ficar com Gorila, os Jubana. Papai-lhes uma lição, a partir de hoje digo que não. Para me sentir mais nobre, para me sentir mais pobre. Liberdade, liberdade, o meu prolongado mal-estar. Tento apagar as memórias, os números e as histórias. Eu não sei o que quero, só às vezes e desespero. Leio que escreves para me motivar e magoa-te. Escreves para me magoar e magoa-te magar. Eu sem ti não faço mais nada aqui. Derra-me por dentro, eu não quero viver assim. Não faço mais nada sem ti. Mata-me, eu morro. Não quero viver assim. Pois é, pois é. Ora, em entrevista com o Jubana, eu falei na entrevista que ia mostrar ainda a conversa com o Nuno Silva, um dos organizadores do evento. Não tivemos connosco, lamenta-se, mas pronto, enfim, não tivemos a possibilidade de estar hoje com o Nuno Silva. Estaremos na próxima semana com a Daniela Gap, com quem já falamos uma vez no ano passado, também sobre este evento. E no dia 25 com a Patrícia Monteiro, que já foi, e como aqui referi, não referi nada, referi em off. Mas diziam então que, exatamente, que a Patrícia Monteiro já foi locutora da Rádio Interweb, saiu em maio do ano passado, esteve cá 2 anos, portanto não é uma coisa assim tão tão escassa, digamos assim, ou tão extemporânea, vou chamar assim, enfim. Enfim, foram 2 anos, não foi um dia ou dois, nem foi um mês ou dois, foram 2 anos connosco. E portanto a Patrícia vai estar connosco outra vez, mas desta vez como, e mais uma vez, como uma das organizadoras do evento Molly Fest, que vai trazer música às ruas de Aveiro. E então a Daniela Gapa vai estar connosco no próximo dia 18, a Patrícia Monteiro connosco no próximo dia 25, para fazer um rescaldo deste, uma retrospectiva deste evento, que conta então com a sua segunda edição. E esperamos que traga muitas mais, porque música é bom e a cidade de Aveiro, que é bonita, também merece. Vamos agora ficar com mais uma musiquinha novidade, música nova de Ruth Marlene, chama-se Tu Queres a Facebook. Pois, isto agora está na moda, não é? Agora passem pelo nosso e deixem o vosso gosto, facebook.com/radioantenaweb. Vamos então ficar com Ruth Marlene, Tu Queres a Facebook. Daqui a um bocadinho vou falar-lhe sobre um programa e já lhe vou dizer qual é que é, mas vou deixá-lo até ao fim com suspense. Até já! Oi, oi, oi, oi, tu queres é Facebook, nem reparas no meu look, noite e dia sem parar. Ai, ai, ai, ai, no iPad ou notebook, esse maldito Facebook já me está a irritar. Já cá estamos, ouvintes, para trazer então ao nosso auditório esta primeira apresentação de um programa, e assim será todas as semanas. O nosso Eclipse Total vai trazer um programa, ou vai dedicar um tempo extra a um programa do grupo Antena Web. É um espaço que pretende destacar programas, enfim, convidar os ouvintes a escutar esses mesmos programas. E hoje vou falar de um que ainda está no decorrer, mas daqui a pouco já vai passar. Aliás, já passou. O programa Clássicos da MPB, Música Popular Brasileira. Ora, até aqui a Rádio Antena apresentava diariamente um programa, e continua a apresentar, chamado Traga de Brasil, dedicado precisamente à música popular brasileira. Mas de repente surge esta oportunidade de trazer aos ouvintes um programa com locução. O programa, que dá pelo nome de Clássicos da MPB, tem a apresentação de Filipe Araújo e há uma produção rádio completa. O programa traz durante sensivelmente 120 minutos, 90 a 120 minutos, depende, enfim. É só feito para 2 horas, nós não colocamos tanta publicidade por ser lá mais pequeno. Mas efetivamente, dizia eu, o programa traz durante sensivelmente 2 horas música, portanto, popular brasileira, como o próprio nome diz, clássicos. São músicas que também aqui em Portugal fizeram muito sucesso e que hoje já pouco se escutam. Eu vou-vos dar alguns exemplos: Roberto Carlos, Joana, Débora Blando, Nilton César, Nelson Gonçalves e muitos outros que podemos aqui trazer como exemplos de como podem os ouvintes matar saudades dessas músicas. O Clássicos da MPB tem então esta particularidade. Ele tem uma edição semanal e tem esta particularidade de ter locução. Exatamente, é por aí que o programa ganha uma atenção especial, porque são apresentadas as músicas, são apresentadas algumas pequenas histórias sobre a música popular brasileira, enfim. É, portanto, um espaço que vale a pena conferir, o Clássicos da MPB. O programa vai para o ar, precisamente, aos sábados, às 19h, em canal2.radioantenaweb.info. Vou deixar, com o estimado auditório, uma das várias músicas que certamente pode encontrar no programa Clássicos da MPB. Ora, antes deixe-me só reconfirmar-lhe ou recordar-lhe: Clássicos da MPB, programa no Canal 2, apresentado por Filipe Araújo, produção rádio completa. O programa vai parar aos sábados, às 19h, e tem a duração máxima de 120 minutos. Depois do publicitário, vem a música de Nilton César, A Namorada que Sonhei. É uma das muitas músicas que, estamos certos, vai poder recordar e ouvir no Clássicos da MPB. Para quem não conhece, aqui vai. A MPB sempre foi um género musical muito apreciado no nosso país. No Canal 2 dedicamos-lhe 2 horas por semana em Clássicos da MPB. São os grandes sucessos que marcaram a história deste género musical, o mais popular no Brasil. MPB, música popular brasileira, em Clássicos da MPB, aos sábados, às 7 da tarde, com a apresentação de Filipe Araújo, no Canal 2 da Antena 1. Receba as flores que lhe dou, e em cada flor um beijo meu. São flores lindas que lhe dou, rosas vermelhas com amor. Amor que por você nasceu, que seja assim por toda a vida. E a Deus mais nada pedirei, querida, mil vezes querida, deusa na terra nascida, a namorada que sonhei. No dia consagrado aos namorados, sairemos abraçados por aí a passear. No futuro, então casados, mas eternos namorados. Flores lindas eu ainda vou lhe dar. Música. que seja assim por toda a vida. E a Deus mais nada pedirei, querida, mil vezes querida, deusa na terra nascida, a namorada que sonhei, a namorada que sonhei, a namorada que sonhei. E pronto, ouvintes, é depois de A Namorada que Sonhei que chegamos ao final desta edição do nosso Eclipse Total. As portas vão mesmo fechar-se por aqui, mas na próxima semana há mais. Pois é, na próxima semana vamos ter mais entrevistas, mais motivos de interesse. Vamos ter também a conversa, como disse, com o grande, digamos, um dos grandes nomes deste evento de Malifest, que é a Daniela Gapo. Vamos também conversar, enfim, eu não vou aqui adiantar, já estará tudo preparado, mas não vou aqui adiantar, já ia, mas não vou adiantar, mas é praticamente certo que vou trazer na próxima edição do Tempo de Antena, do Eclipse Total, aliás, um nome relacionado com o teatro. E que nome? Vamos tentar trazê-lo aqui no próximo dia 18 ao nosso Eclipse Total. Bem, de todas formas já passamos um bocadinho de tempo, 1 hora 34 minutos e alguns segundos. Deixo-vos então com um forte abraço. Hoje não há música, porque já passamos um bocadinho de tempo. Fico bem convido, tenha então uma boa noite e até... Exatamente, até para a semana!